Portão 7. Departamento de Estado. Acaba de ser roubado. Yeah. Cerque o terminal. Yeah. Cerque o aeroporto já. Eu e Ralph na collab, é Louis V Supreme, Lupiz e Rimas, High Fashion Crime, Cari barulhento igual uma Lamborghini, cruzando as ruas de Santorini, defendendo a área igual Van Dyke, de track suit Nike, no radinho com Klopp, rimo o que eu vivo, isso é verdade, meus raps nem tem filtro Photoshop. Promotor usando a minha letra pra me incriminar. Já falei que eu não dou a mínima. Fui aconselhado para eu ficar no Panamá com a minha mina na piscina. Casa com uma vista para o mar. Dinheiro e não história pra contar. Incansável, impossível de parar. Não me acorde se o sonho acabar. Casa com a vista para o mar. Dinheiro e não história pra contar. São os caras da imprensa. Incansável, impossível de parar. Vamos ser manchete. Pode se o sonho acabar. Não, casa com a vista para o mar. Alô? Dinheiro, eu descobri que quebrar pescoços é fácil. Não, eu acho que não. Ele tem excelentes truques. Não, ele tem originalidade. As ruas cobram mais a minha presença. Minha mina pede que eu me envolva menos. Pois toda vez que eu saio ela fica tensa. Me perder, isso é um luxo que não temos. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Enquanto tu não roda, dizem que o crime compensa. Sem ser anunciado, eles sentem minha presença. Meu lado ruim é bem pior do que cês pensam. Se é tudo que eles fazem, então deixa eles falar. Nós é imprevisível, impossível de controlar. No quarto com a minha mina, que eu chamo de bom lugar. Cigarros e vinho enquanto nós faz o jantar. Yeah. Casa com a vista para o mar. Dinheiro e não história pra contar. Incansável, impossível de parar. Não me acorde se o sonho acabar. Casa com a vista para o mar. Dinheiro e não história pra contar. Incansável, impossível de parar. Não me acorde se o sonho acabar. Casa com a vista para o mar. Dinheiro e história pra contar. Incansável, impossível de parar. Não me acorde se o sonho acabar.